Uma volta pela quebrada e você nota o falso crescimento. Um lugar cujo futuro só pertence a Deus. São Mateus, bairro perigoso. Porque são poucos homens que têm coragem de olhar para o céu e idealizar uma periferia melhor. Olho para frente e vejo que nem sempre engulo ideias que saem da minha mente. O lugar que eu vivo, fode o ar que eu respiro. Não consigo sorrir de bobeira. Corro em busca de melhorias, pois Deus é quem me ilumina. Sistema dominador, cérebro assassino. Homem forte que sou, lhe doutrina e destino. DRR é a sigla, São Mateus pra vida. Juventude esperta, não fica na merda. Todos prontos pra guerra, ou amanhã, mano, nos espera. Olhe nos meus olhos e me dê a certeza que as escritas da minha caneta subiram a sua consciência. Para não me fechar em um mundinho, poesia que sobe, mano, também tem caminho. Por aqui, por ali, só sangue que se vê. Resumo, eu preferia que acredita. Confia que não acredita. Confira para ver, para ver. Por aqui, por ali, só sangue que se vê. Resumo, eu preferia que acredita. Confia que não acredita. Confira para ver, para ver. Acredita, confira para ver, para ver. Acredita, confira para ver, para ver. Nosso presente, vive contente. Mostre seus dentes, dinheiro para comer é o suficiente para viver. Eu não sou doente, instruções, nada envolvente. Diga para dentro do seu corpo, adolescente. Nenhum ser humano é perfeito quando se perde de frente ao espelho. Na guerra de paz, sem responsa, a rua cura da geração que entra em qualquer onda. O amanhã é incerto, mas eu estou esperto. Quem faz por onde pergunta onde seu dinheiro se esconde. Não uso gravata, mas honro meu nome. Gente que constrói, não dá prioridade à fome. Não dá prioridade à fome. Depois de uma guerra ou a celebração de uma vitória, vamos reparar os danos que estão para ser causados. Nosso cérebro foi escavado por alguém mais sábio. Que tipo de adrenalina te pegou? Será que você pode me afirmar que o medo nunca me dominou? O futuro só é seguro na mão de trabalhador. Foda-se o homem que domina sem capacidade de dominar. Mais uma brisa de energia pura veio avisar que o medo real é do falso predador. É preciso olhar para o céu e lembrar quem é original dominador. Atenção, no amanhã ele avisou. Por aqui, por ali, só...